gritaria. Se eu demoro em algum lado, estrago o dia. Eu não sei bem como hei de respirar, só pra não ver você no meu ouvido a reclamar. A galera me convida pra cerveja, mas eu não vou com medo que você veja, pois eu já sei que você vê a confusão. Por isso escuta bem, vou falar de coração. Eu não nasci para ser seu prisioneiro. Virou loucura de amor. deixar de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado. O que passou, passou, deixar de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. Por enquanto tô solteiro, tô solto na buraqueira. Estou na minha, tô pegando, tô curtindo a noite inteira. Mas se alguém laçar meu coração, pode levar que eu não ligo, não. Tô na zoeira adorando a curtição, mas eu não fujo da paixão. Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado. O que passou, passou, deixa de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado. O que passou, passou, deixa de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. Tô solteiro, tô solto na buraqueira. Se cair na rede é peixe, tô na minha, tô pegando, tô curtindo a noite inteira. Mas se alguém laçar meu coração, pode levar que eu não ligo, não. Tô na zoeira adorando a curtição, mas eu não fujo da paixão. Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado. O que passou, passou, deixa de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. Fui judiado, fui maltratado, meu coração virou tapete e foi pisado. O que passou, passou, deixa de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. O que passou, passou, deixa de amar, não vou. Um dia desses eu arranjo um novo amor. país. Viajo de norte a sul ganhando a vida como sempre quis. Sempre com meu violão eu vou cantando mais uma canção, fazendo de cada paragem minha estação. Ei, oh, ei, pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, oh, nosso lugar é aqui com nossos mãos. Cada cidade que eu passo fica sempre o coração, nas ilhas e comunidades, no carinho da imigração. Nós vamos seguindo com fé e amor, o palco da vida é assim, pedindo saúde ao Senhor para você e para mim. Ei, oh, para chegar onde chegamos, foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, oh, nosso lugar é aqui, com nossos mãos no mesmo show. Em cada cidade que eu passo fica sempre o coração, e comunidades, o carinho da imigração. Nós vamos seguindo com fé e amor, o palco da vida é assim, pedindo saúde ao Senhor para você e para mim. Ei, oh, ei, ah, pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar. Ai, oh, foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, oh, nosso lugar é aqui, com nossos mãos no mesmo show. Ei, oh, ei, ah, pra chegar onde chegamos, foi preciso acreditar. Sem compromisso, não quero um rabicho pra me segurar. A gente pode ficar numa boa enquanto der certo, sem nos complicar. Se você pensa em me levar pra igreja e jurar amor eterno pra você, tira essa ideia da sua cabeça, está muito longe disso acontecer. Casa, separa, separa. Gente que se arrependeu, chorou e sofreu pra se libertar. Casa, separa, separa e casa. Nessa gaiola eu não vou entrar. Está provado que assinar papel já virou comércio em todo lugar.

02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02 38 62 6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. E como todas as quarta-feiras é com Portugal em Festa que se começa o dia. Depois um grande fim de semana de folia na Festa dos Santos Populares, um bocado cansativo para nós, a equipe da Rádio Arconciel. Não tenho nada a temer. Aquela festa foi enorme, foi grande, foi uma folia. Naquele grande parque, aquele parque de Lingol, enchemos aquele parque no sábado à noite, aquilo foi demais até. E no domingo também, no domingo à tarde foi demais. Mas foi um grande prazer, um grande momento. Então hoje um programa que não muda, com boas músicas, boa disposição. Isto tudo na sua rádio, Rádio Arconciel, na emissão Portugal em Festa. E isto tudo na minha companhia, eu sou o Vítor, como vocês já sabem. E estamos juntos até ao meio-dia. E depois de ter ouvido aqueles dois grandes artistas que estiveram connosco no domingo, Leo e Leandro, seguimos já com quem? A Carla Bondides, ela que já é de manhã para ouvir a rádio. E nós já estamos ligados aqui na sua rádio, a Rádio Arconciel. João Borges e 47 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel.

que eu te siga. Maria Albertina, deixa que eu te siga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem, tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem, tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina e moreninha. Pois é, juntos somos mais fortes, amor elétrico. E foi o que se passou este fim de semana. Juntos fomos mais fortes aqui os portugueses de Orleans. Thank you. Foi arrepiante. Que poderosa interpretação dos Amor Eletro e da Marisa Luís. Ela que tem nesta letra uma das expressões que melhor se aplica àquilo que acontece aqui esta noite. Que é juntos somos mais fortes, seremos o céu que abraça o mundo. Juntos seremos a voz que acende o amor. E é de amor que estamos a falar. Aliás, este pavilhão está cheio de amor. Certamente é que de mãos dadas com todos aqueles que estão a assistir a esta emissão histórica, uma emissão de união de rádios e televisões, de apoio a todas as vítimas dos incêndios. De facto, a Marisa pediu força a Portugal, força a este país, para todos juntos conseguirmos. E ela emociona-se neste momento. Sim. Vamos já seguir até o Minho com Crain, Cristiana Sá. O corpo é o desporto que a gente aprecia, com postura do corpo e muita pontaria. É preciso balanço, as bolas serem lançadas, não pode haver falhanço ou travar as sacadas. Conheço o senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era bom pro dia todo, perdeu a força com o avanço da idade. Buraco era gosto o dia todo. Ele era bom de tarde quando era novo. Direitinho ao buraco era gosto o dia todo. Já com o novo trabalho de quem? Cristo Ribeiro, Pito da Maria. Oh, Maria, dá-me o pito, toma lá, dá cá. bela cima. Eu sou do Cristiano, tu és minha assassina. Por todas as capoeiras que existem na freguesia. Fazer amor, amor é bom.

chegar. Será que ele morreu assim? No bicho daquilo, o tamanho daquela coisa, pá. Mas está estranho isto. Ah, pois está. E a responsável foi a tua mulher. De quê? Se estivéssemos sozinhos, agarrava com os florinhos e cortava até essa mangueira. Ias ter que me dizer se foi tua minha mulher que correste dessa maneira. Oh, Zé, mostra, por favor, aqui é este senhor que não morreste de fumar. Foi por muito trabalhar e com pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, dormiu com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, dormiu com ela no pé, na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, porque com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, porque com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Quero viver. Ela abraçadinho e ele amarradinho e ela. Cuidado, mas está a ver, rapaz, tenha cautela. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa e daqui não vou sair. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O baile já começou e não há hora para acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa e daqui não vou sair. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O baile já começou e não há hora para acabar. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O baile já começou e não há hora para acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A festa está boa, eu daqui não vou sair. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O baile já começou e não há hora para acabar. Pois é, o telefone até vai derreter hoje. Ele não para de tocar. Mas eu até gosto, assim. Então vamos lá com mais um novo trabalho de quem? De Augusto Canário. Com quem? Com o rei do Quimbareiro. Seguiu-se a banda militar entre sopros e metais. Mas seu verdadeiro lugar era animar os arraiais. Chapéu e bigode. O Quim Barreiros é o rei da queima das pipas.

Amigo, acho que tu tens razão. Algo estranho está mesmo a acontecer. Será que é do meu acordeão? Mas as mulheres querem me enlouquecer. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Só não dão amor. Passa com elas, não só nos dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. Em toda a noite com calor. Nunca vi tanta mulher atrás de mim. Eu ando sempre bem disposto, rezando a Deus para isto não ter fim. Meu grande amigo é mesmo bom demais. Eu nem me importo com tantos beijinhos. Vamos cantar em muitos arraiais, dar às mulheres todos os nossos mimos. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Então, só me dão amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Então, só nos dão amor. A moda vai pegar se não nos querem largar. É toda a noite com calor. Passa com elas, a moda vai pegar se não nos querem largar. Em toda a noite com calor. Que se passa com elas, que se passa com elas? Nos dão sono, nos dão amor. Com elas, o que se passa com elas? Malta, vamos a elas, mas com carinho. Olha, olha. Noite de festa e a banda está a tocar. Estouram foguetes no ar. Hoje é noite de folia. Babem em elas produzidas a valer. Ensaia saltos altos só para nos enlouquecer. E a festa está animada e entre maços e carinhos e às vezes um apalpão. Numa fugida e elas vão para o escurinho e com amor e carinho é só de logo atenção. Quando elas querem um abraço ou um miminho, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Quando elas querem um beijo no escurinho, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Quando elas entram contigo na brincadeira, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Quando elas querem muita farra a noite inteira, dá-lhe com carinho, dá-lhe com carinho. Noite de festa e a banda está a tocar. Estouram foguetes no ar. Hoje é noite de a valer. E sai a saltos altos só para nos enlouquecer. A dança e a festa está animada e entre maços e carinhos e às vezes um apalpão. Numa fugida elas vão para o escurinho e com amor e carinho é só de logo atenção. ficamos sempre no mesmo ritmo com quem Jorge Pacheco. Chega-te quando mordo. Tudo o que dizem por aí é só inveja e confusão. Fazem cantigas. Eu até sou bom rapaz, tu sabes, podes perguntar às tuas amigas. Sabes que santo eu não sou, elas me chamam, meu vô, tiro-lhes as medidas. Mas quando é para dançar, sabes que és tu o meu par, quero outras raparigas. Chega-te que eu não vou, só quero te lancinho. Até dançar comigo, deixa-se o pescoço e volta o meu carinho. Chega-te que eu não vou. Se ouvis falar o meu nome por aí, loira ou morena, igual, não lhes é tudo normal, tem inveja de ti. Sabes que santo eu não sou, elas me chamam, meu vô, tiro-lhes as medidas. Mas quando é para dançar, sabes que és tu o meu par, eu quero outras raparigas. Alguns já estão lá no nosso cantinho de Portugal e alguns vão para lá. Então vamos lá com Carlos Pires, Lisada, cá estão, já estamos lá a chegar. Yeah.

para turista. Gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana, viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem, sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer, je t'aime, I love you, do mato a tu. Sei dizer, je t'aime, I love you, do mato a tu. Do mato a tu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul. Ma chérie, je t'aime. Oh baby, I love you. Sei dizer, sei dizer, je t'aime. I love you. Do mato a tu, do mato a tu. Sei dizer, je t'aime. I love you. Do mato a tu, do mato a tu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Do mato a tu, do mato a tu. E o turismo com certeza Tomates Bocu. Oh, olha essas palmas, vamos lá. Isso, força. Força, aí em cima também, vamos lá. Tem que sorrir com zelo e no cerquilo. Thank you. jogo chegou o momento de ir a desgarradinha, mas de uma maneira com sons do Minho no barbeiro. Já tenho tudo arranjadinho, tenho tudo arranjadinho. Na valha, tesoura e quente, estou pronto para a minha arte, só me falta o cliente. Chamada do presente. Faz favor. Vamos. A chamada do presente. Obrigado. Dá-me um jeito nesta crista. É já. Que eu queria um look moderno. Queria ter um corpo de artista. Vai ser capa de revista. Vai ser capa de revista. Tu até vais ficar tolo. Faço um corte da moda. Que o que tens é tão parolo. Deixar os penais para depois puxar para o lado. Estou para ver o resultado. Estou para ver o resultado e o teu real valor. Mas antes molha-me a cabeça. Já está. Ao menos como o rifador, ó barbeiro cantador, que fique bem registado que eu quero cortar o cabelo. Mas não quero cabelo cortado. Escusas de estar descansado. Escusas de estar descansado. Eu no serviço capricho. No cabelo que sobrar. Olha no fim e vai para o lixo. Olha no fim e vai para o lixo. Tu dás-me uma grande seca. O cabelo que cair aqui. Faço uma peruca para o careca. Eu é que estou a apanhar seca. Eu é que estou a apanhar seca. E o cabelo continua igual. Faz o serviço e está calado. Deixa-me ler o jornal. Olha, ai meu Deus. O que é que foi? Diz a notícia principal. Aldrabões. Diz a notícia principal. Já vi? Que os famosos trapaceiros querem nos acabar com o país, como acabaram com os estaleiros. Ainda falam dos barbeiros, ainda falam dos barbeiros, como nós há muito poucos. Faço barba e cabelo e há burris ouvidos moucos. Vou ganhando minha vida com aquilo que cresce aos outros. Tu falas muito e cortas pouco. Eu? Falas muito e cortas pouco. Com essas tesouras pequeninhas, que cenas eu vou fazer com o cabelo às escadinhas. Ai, valham minhas albinhas. Olha. Que miséria de trabalho. Isto realmente está à moda, mas é à moda do caraças. Ah, aí está. Trabalho, com uma tesoura afiada, porque com tantos piolhos, só de cabeça rapada, vai-te lavar com quitoso, para matar a bicharada. Tens a cabeça carregada, olha aqui, tens a cabeça carregada, como nunca vi ninguém, e se trazes assim a montra, que fará o armazém. Sou aciado e cheiro bem. Ai, filho. Sou aciado e cheiro bem. Filho. Tenho brilho e cheira. E se eu apanhei piolhos, foi sentado nesta cadeira. Por isso acabas com a brincadeira. Limpa-me o cabelo das orelhas, que tudo barbeiro pouco tens. Tem jeito é para rapar ovelhas. Rapo nova, rapo velhas, se é moderna peça fina. Rapo nova, rapo velhas, e este Jorge Manuel ainda te sacou do nariz com a ponta do meu pincel. Com a ponta do meu pincel. Bote cera ou bote gel? Isto é um retrato fiel. Isto é um retrato fiel. Do ser moderno, peça fina. Eu ainda sou a moda. mim pode ser brilhantina. Ser parola é tua sina, ser parola é tua sina, brilhantina fica-te mal. Não quero gel nem cera, leva o cabelo ao natural. Não me vai levar a mal por te dizer a verdade, mas não estou nada satisfeito. Ai não? Só te vou pagar metade. O quê? E como esta gente sabe, e a mim ninguém me engana, vem a fatura para as finanças, para ganhar o topo de gama. Deixar arder. Não gostei nada, quero receber. Vá receber, ó caraças. Ai meu Deus. Anda cá o acaludeiro, anda cá o acaludeiro, que assim não custa viver. Cortei-lhe o caraças do cabelo e no fim deixou-me arder. Mas espera um bocadinho, mas espera. Eu não vou lhe dar seca. Cortei o cabelo ao cabeludo, venho já para cortar ao careca. Foi o tema que a malta mais pediu. Portanto, para quem pediu, viagem a Lisboa. Viagem a Lisboa. E continuamos sendo que é dedicatórios. E hoje atrasei mais um bocado. E mais vamos lá para a primeira dedicatória. Ruizinho de Panacova. E foi pedido o meu amigo Lourenço, por todo o pessoal que a conhece, por seus familiares, sem esquecer os animadores da rádio. É que as moças da Panacova todas queriam casar. Ela! Sorte. E vais juntar, vais juntar. Mas eu não me casava à toa, que ainda era tão miudinho. E eu não me casava à toa, sempre fui muito malandro e quis ter uma vida boa. Agarrei na minha concertina e lá fui eu para Lisboa. Fizeste bem. Naquele tempo, à capital. À capital. Quando cheguei a Lisboa. Quando cheguei a Lisboa, ai, ao sair da estação, vi uma mulher tão bonita, encostada no balcão. Lá fui eu direitinho a ela, porque eu era muito amor. Amoroso! Foste com muita cena ao pé. Era! É. Devagarinho, ela virou-se para mim e diz-me: o menino, toma cautela, porque tu és um rapaz tão bonito. E o meu? E o meu nome é Feliz Belo. Ai, que lindo, pá. Eu pois também fui a ela. Ai, não, dos pastores de lenho. Que lindo nome, Feliz Belo. Que lindo nome, Feliz Belo. E o cabedal que ela tem. Enorme, enorme. Boa. Enorme, boa, tesuda mesmo. Escutei-a. E o cabedal que ela tinha. Ela virou-se para mim e disse que tinha uma gaita como a minha. Ah, foi? Okay. Mais ajudava. Mais ajudava. E eu fiquei mais descansado. E eu fiquei mais descansado para chegar a uma conclusão. E eu cheguei-me à beira dela, aí armado em lambole. Ela começou-me aos beijinhos. Ai, Jesus, que sensação! Mas por baixo do embigo, vi lá uma coisa pendurou. É os pelintrões, Só então é que me apercebi. Só então é que me apercebi. Na alhada que eu me meti, porque o raio da Feliz Belo, aí era um travesti. Oi, mas não ficou por aqui.

gente que namora e que pensa como tu e como eu. Façam como se fazia outrora. O romantismo não é. Devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à Chanel, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom, não há que não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom. Le 02 38 43 48 00. E vamos lá, um tempo atrás com o Tony Careira, Fruto Proibido. Esta história mais linda que eu vivi, às vezes senti, eu penso, essas noites proibidas de amor, com tanto calor, não esqueço, foste aquela que nunca ninguém viu, e um dia partiu, em frente, o final de uma história fechaste. Minha vida deixaste para sempre. Não quiseste ser amante proibida e eu fiquei só aqui a viver a vida que eu já tinha antes de ti. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. Quem me der outra vez te encontrar, só para falar contigo, não lembrar o que entre nós se passou. Dizer que hoje eu sou teu amigo. Só queria falar-te um minuto e ver que estás bem. Tu mereces amor e carinho mais que ninguém. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo. amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Nossa história ficará um segredo de fogo e paixão. Amor, minha mulher, fruto mais proibido. Para sempre escreveste o teu nome no meu coração. Vamos lá com Linda, como se vai? Foi pedido a Madame Campos para a minha amiga Glória, que estará logo a partir das 14 horas até 16 horas, é ela dizer, não esquecer a receita das moelas. Com um pouquinho mais de amor, iremos todos na maior. Como se vai? Como se, como se, como se, como se. Yeah. horas e 40 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcelo e vamos lá com outra dedicatória, vamos lá fugir até o Brasil. E é da parte do meu amigo Cristóvão Dias, para todo o pessoal de Ponta da Barca, para todo o pessoal que o conhece, sem esquecer o animador da rádio. Obrigado a ti, Cristóvão. E vamos lá então com Vítor e Leo, Borboletas. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigi dentro de dois mundos. Saí do seu São Paulo. Sem dizer o que mudou. Mas nada está. Na escola, na rua, em casa. Sim, tem que ser. Uma boa viagem da vida. Ela era teimosa, mandona, mas ela era tudo o que eu tinha. E de repente, eu estava a viver o dia mais triste da minha vida. Corri até não ter mais forças. Há sentimentos que o tempo não congela. Temos ainda as nelas desta verdade. Quando abri aquela caixa, cada objeto tem uma história a contar. Cada foto um motivo para sorrir. Queria apenas voltar no tempo. Depois novamente. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido, agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Mas ninguém levou. Onde o ar cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, quando tu, eu quero lá estar. E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Thank you. Um minuto mais de vida pra te dar, e de coração inteiro me entregar. africano maravilhoso. Portugal é sexy, Portugal é lindo e chegou a hora de me despedir de vocês. Ai, com muito amor. Desde já queria dizer um grande, grande obrigado a vocês todos, auditório e os animadores. Carinas bonitas, artistas que estão a ouvir sempre a Rádio Arco-Íris, Santinizar a Rádio Arco-Íris com fielas. Que amei de Portugal. Isso mesmo. Temos a Cláudia Vieira. Queria também agradecer aquelas pessoas que vieram beber naquela festa e os telefonemas que recebi hoje de manhã. Yeah. E sempre com grande, grande prazer. Quem me esquece, também são poesias para cantar. E pois é, então a partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória com a Glorinha. Portugal é sexy. Eu só lhe digo uma coisa, uma receita das moelas, da mesma maneira que é bom. Dá-lhe mais com amor. Dá-lhe com muito amor. Tem narinas bonitas. E pois é, vou-me despedir para vocês, mas torno a vir quarta-feira a partir das 9 horas até ao meio-dia, como sempre a melhor música portuguesa. E nem só. É isso mesmo. Temos a Diana Jorge. Tequila, portas-te bem, cuida de vocês. Catarina Furtado. E quem for para Portugal, cuidado, vale mais perder um minuto na vida que a vida no minuto, como diz o provérbio. Maravilhas para cantar assim. Então, para hoje eu já disse tudo. A partir das 14 horas não falha a Glorinha. Aqui lá, portas bem, cuidado de vocês. Tchau, tchau e até a semana. Dá-lhe com muito amor. Dá-lhe sim com amor. E também temos Júlia Pinheiro, Sónia Lame, Fátima López, Daniela Oliveira, tantas outras. Portugal e as mulheres, mas bonitas.